estabilizou o voo no 606. Torre, 118, décimo ao 612, bom pouso. Grato, 606, 186. Salvador, boa noite, voo no 606, estabilizado, baixada e checada. Boa noite, no 606, livre pouso 1 no 0, vento 120 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso 1 no 0, voo no 606. Solo Zuno 1, livre à direita, táxi nessa frequência via Alpha Kilo Patch Station para ingresso Patch Principal. Ok, táxi nessa, livre à primeira direita, Alpha Kilo e Patch Gol no 602. 2, Salvador, 5317. 5317, prossiga. Frente da Bravo, solicita autorização de tráfego para Belém. Sente saída prevista, Momo, transição prova, aguarde cópia. Aguarda. Voo no 606, táxi via Alpha Kilo, pátio 3, chão para ingresso no pátio principal. Alpha Kilo para o 3, chamará para ingresso no 606. Pronto para cópia? Pronto para cópia, 5317. Strip 5317, autorizado Belém, nível 380, via Upper Zulu 41, saída Momo, transição prova. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5140, coteja. Belém, nível 380, pela Upper Zulu 41, saída Momo, transição prova, decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 80, transponder 5140, 35317. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Vai chamar. Salvador WebJet, 899, Objeto 5899, acima de identificação, desce ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 1013. Salvador, boa noite. Bom dia, o Golo 330, informação alta. Golo 330, controle Salvador, acima identificação, desce ao nível 060 na chegada Mare, altímetro 1013. Para 060, com 1013, tem redução de velocidade pra gente ou não? Afirmo, reduz a velocidade 250 mais, tráfego à frente 12 horas, 8.5 milhas. Passando o nível 1.05, descendo o nível 050, 1.737-300. Gente, 259, com 330. 1330, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 040, limite localizador. Esquerda 040, limitado localizador, bom, 330. Objeto 5899, desça para 2 mil pés, altímetro no 013, autorizado a final do procedimento LS X-Way, reporte estabilizado. 2000 autorizado direto do Duna. No 330, autorizado, descida para 3 mil pés, altímetro 1013. 3 mil pés com 1013, igual no 330. Gol 1330, completa a redução de velocidade 220 mais. 329, gol 1330. O 4062 na escuta do controle. controle Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, controle Salvador, aciona a identificação, desça para 4 mil pés na chegada à mar e altímetro no 013. Desça 4 mil, chegada à mar e altímetro no 013, Azul 4062. O Gol 1330 está pronto, autorizado, localizador? Gol 1330 para o localizador, direita proa 060, reporta estabilizado. 060, reporta estabilizado, Gol 1330. Seja bem, está pronto para contratualização para Natal, nível de voo 390, centro da informação do ativo. 103226, temos o 370 pré-aprovado, aceito? Permitido. Autorizado Natal, nível 370, via Zulu 10, saída Puca, transição Zipá. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5144, coteja. Paciente a 370, Puca Zipá, 198, 5144, transponder. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Toma. 317 POB 52, autonomia 4 horas, alterna São Luís para o táxi. Gente 52 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, reporte pronto, 5317. Juliette Alfa, ponto de espera, reporte pronto, 5317. Gol 1896, o controle Salvador, acena a identificação, desça ao nível 070 na chegada Mari, altímetro 1013. Para o 70 na Mari, 1899. O 1330 autorizado a final do procedimento LSX Way, desça para 2 mil pés. Autorizado X Way, desce 2 mil pés, interessante. Estabilizou o web 899. Completa a final do procedimento agora, a torre 118, decimal 612. Bom pouso. Obrigado. Boa noite, Salvador, Webjet 5899 em aproximação para 10. Boa noite, 5899, reporte externo. Acusará marcador, é. TAM 3891 ao controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Bonf, altímetro no 013. Desça para o nível 050 na Bonf, no 013, ao ajuste, TAM 3891. Lado 10, vento 110 graus com 7 nós. Autoriza a partir da Charlie. Afirmo. Autorizado a partir da Charlie. 75809, controle Salvador, aciona identificação, desça para 4 mil pés na chegada AMAN, altímetro no 013. 4 mil na AMAN, veja a possibilidade de voarmos da presente posição duna, senhor? Confirma, 75809. Existiria chance de voarmos duna da presente? Autorizado direto do 1 no objeto 5809. Muito obrigado. Jet 5899, vento no 20 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3, cheque o trem, livre pouso não no 0. Livre pouso web 5899, tem checado. Trip 5317, decolado aos 29, chama controle 199.8, bom voo. 98, obrigado. Controle, boa noite, trip 5317, quando possível, esquerda, trava com referência. Objeto 5317, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 na saída MOM, transição trova. Saída MOM, transição trava, pode aprovar a trava da presente, pode 2000? Ainda mantém o seu perfil da saída MOM, estamos tráfego na chegada MOM, se aguarda. Gol 1896, reduz a velocidade 2209. Reduzindo 229, 2.9. 330 passando o dono, torre 1.8.12. 2.612, bom dia, 1.330. Bom posto. Obrigado. Para posicionamento do óbito. Autorizado, chama para o táxi. Salvador, bom dia, gol 1330. Bom dia, 1330, reparte marcador externo. Será externo, gol 1330. Ok, 2000 pés, autorizado ILS X-ray azul 4060. Controle Salvador, bom dia, UFS-3740, informação para VU. Objeto 6746, aciona identificação, desça ao nível 080 na chegada Mari, altímetro no 013. 313, descendo a 80, metade para a chegada Mari. Jet 5899, solo aos 31, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo, pátio 3, posição número 7. Alfa Kilo, pátio 3, posição número 7, obrigado, boa noite, Objeto 5809, desça para 2000 pés, altímetro 1013. 2013, vai. No 330, cheque trem, livre pouso não no 0, vento 1 no 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. 1013, tá baixar travado em livre pouso na 1 no 0, gol no 330. No desça para 3000 pés, altímetro no 0 no 3. Para 3000 pés, 1 no 0 no 3, 3891.